todos, o meu nome é Filipe Alves em forgenews.pt e certamente já me conhecem, mas de qualquer das formas, aquilo que vos vou ensinar hoje é como pôr o vosso podcast online gratuitamente. Não só gratuitamente, mas também de forma ilimitada, isto é, pode ter as reproduções que quiser, que não tem de pagar nada. Normalmente nós temos aqui alguns podcasts, ou se podemos ver alguns podcasts, ou se temos já ali um podcast, ou tivemos por exemplo aqui também, temos uma data deles, muitos deles dizem que são free e tal, mas a verdade é que eles são gratuitos até certos pontos, porque depois chega uma altura que eles obrigam-te a ter mais. Aquilo que eu te vou dizer é que me dar ilimitadamente de uma forma gratuita. Como podem ver, eles aqui cobram por um unlimited, ou este mesmo unlimited, 8 dólares ao mês. Não é muito não, mas se podes fazer gratuitamente, porque não? Ora, muito bem, como é que fazemos gratuitamente? Antes de mais, deixa-me apresentar-vos, isto é o nosso site, forgenews.pt ou forgenews.com.br. Se nunca ouviste falar, dá lá uma vista de olhos. Nós somos um website de tecnologia que fala um pouco de tudo, e temos também podcasts semanais, acabam por ser lives no YouTube, que posteriormente passamos para podcast, que eu também aconselho a dar uma vista de olhos. Por isso, vamos falar aqui um bocadinho deste podcast, aquilo que este podcast é e já está alojado no servidor que eu vou dizer, que é este aqui. Como podem ver, tem aqui um embed, tem outro embed mais abaixo, mas... Olá a todos e mais uma vez... Este é o podcast, exatamente, como podem ouvir este... Olá a todos e mais uma vez, bem... Exatamente, este é o podcast e está alojado aqui por um iframe, e basicamente é isto. Muito simples, o YouTube está aqui, depois uma pessoa retira o som e pá, puma ali. Como eu digo, segundas-feiras às 21h de Lisboa, 19h de Brasília, estamos sempre online, por isso aparece. Vamos falar de tecnologia, não é? E depois, como é que passamos isto? Ora bem, depois de terem a vossa música, vamos imaginar que é esta música aqui. Se calhar não, porque eu já fiz o upload desta música para fazer um vídeo tutorial em inglês também. Por isso, eu se calhar... E se estás a gostar do vídeo, por favor, carrega no like, subscreve o nosso canal para mais vídeos como este e passa em forgenews.pt ou forgenews.com.br para mais tecnologia falada em português. Fui! Agora vou-vos pôr outra música, que seja também pequena, de preferência, mas vamos imaginar... Ora, deixa-me lá ver... NS... É, está ali. Ora, vamos pôr, por exemplo... Esta aqui. Ok? Vamos imaginar que é esta música que nós queremos e imaginar que esta música aqui é o nosso podcast. Isto porque é um MP3 e tal, pronto, não interessa. Vamos aqui ao archive.org, é um website onde basicamente é uma biblioteca. Isto é literalmente uma biblioteca, não há muito mais que isto. Aquilo, tudo que fazes upload aqui fica disponível para toda a gente. Por isso, se é algo privado, obviamente não aconselho a fazer aqui. Mas é para um podcast que normalmente tu queres é que ele seja, tenha pessoal a ouvir. Obviamente tu queres aqui. Eu já fiz dois, mas pronto, de qualquer das formas. Vamos fazer então um upload. Carregamos em ali um upload. Tem de criar a conta, obviamente. Escusado será dizer que terás de criar uma conta, não sei o quê. Depois, posteriormente, passas uploads e vais ou fazes ali um upload e vais fazer um upload. Vamos pôr esta música ali. Ora, muito bem. Carregamos em upload files. E depois passamos ali esta música. Na descrição vamos fazer teste 3, por exemplo. E vamos pôr aqui no podcast, subject tags, vamos pôr podcast, vírgula teste, vírgula, digo eu. Na língua, podem pôr português, configurem isto da melhor forma, obviamente. Upload and create. Isto demora agora, para mim, salvo seja uma eternidade, porque a minha internet é uma valente, não é? Não tem qualidade, para falarmos de uma forma muito mais bonita, por isso demora algum tempinho para mim, mas logo depois que isto ficará, continuemos. Ora, muito bem, relativamente a isto é o nosso site, isto é o background do nosso site, feito em WordPress, não é muito diferente daquilo que quem tem WordPress sabe, por isso aquilo que nós vamos fazer basicamente vai ser colar aquilo ali, ou como podem ver, pôr aqui o player, não só o iframe, o player iframe que podem colar no site, mas também vou-vos dar o link e vou-vos dizer onde é que está o link, que podem simplesmente passar o link e dizer, olha, aqui neste link está disponível o podcast de hoje, o podcast de ontem, ou qualquer coisa. Logo depois que passa isto, isto demora sempre um bocadinho, como eu disse, é assim, se tiverem uma internet rápida de upload, é pá, fantástico para vocês, sintam-se triste por mim, por isso deem aqui um like, subscrevam o nosso canal, é importante, é mesmo importante, nós estamos a fazer isto, para que o pessoal valorize, por isso, se estás a gostar, pá, carrega um like, subscreve o nosso canal, certamente eu já apareci a falar, a dizer para carregares um like, a relembrar, mas é sempre bom relembrar, carrega um like, subscreve o nosso canal para tecnologia falada em português. Todas as semanas temos live podcast no nosso YouTube, pois também é sempre importante que aparece, dá a tua opinião e depois, pá, depois podes ouvir o podcast na nossa aplicação Android ou na nossa aplicação Windows. Muito bem, isto, o nosso item está pronto e como podem ver este aqui é o nosso item, este é o nosso, está aqui o nosso player, imaginemos que está o nosso podcast e o nosso podcast ficou agora aqui. Como podem ouvir neste momento, só uma música, exatamente, uma música, pá, e depois chegamos aqui, carregamos ali, tenho aqui este iframe, só temos de tirar este iframe, copiar, epá, ir aqui ao nosso site e parte HTML, que isto é HTML, obviamente, e claro. Depois vamos em pré-visualizar para verem como é que está a ficar e vamos ver que vai ter aqui outro player e esse player será a música do que nós acabámos de fazer o upload, que é esta aqui. Exatamente, que já está disponível online. Se quiserem fornecer o link, epá, imaginemos que querem só dar o link e isto é muito, muito, muito importante, por exemplo, para nós, para a nossa aplicação Android, porque ela pesquisa por link e depois automaticamente passa para player, não é via embed. Carregamos aqui e ele vai-nos dar o link. Vai-nos dar o link onde o nosso podcast ficou alojado. Resumindo, basta copiar aqui, depois imaginemos que querem partilhar isto no Facebook, deixem-me sair daqui, exatamente, carregamos ali no Facebook e tal, basta copiar e colar o link e posteriormente publicar e o link fica logo disponível e vão imediatamente para o vosso podcast. Como eu disse, meus amigos, isto é mesmo muito simples de se fazer, isto é uma forma gratuita e ilimitada. Acreditem que eu tive, por muito que este site seja conhecido, eu nunca tinha ouvido falar dele, o Archive Internet, e por muito que seja conhecido, eu tive 2 meses à procura de uma coisa deste género, e na verdade andei cerca de, para ser preciso, 28 semanas com um serviço de podcast a pagar 3 dólares ao mês, o que não era muito, mas que estava constantemente a falhar. Este aqui não falha, fica muito, epa, é muito bom e é gratuito e é ilimitado. Porquê é que vais querer outro? Não tem outro. Epá, não tens estatísticas para o teu podcast, é verdade, mas no entanto tens aqui a ótima forma de fazer as coisas sem muita complicação. Como eu disse, muito simples, aqui carregas aqui nesta coisa e aparece aqui o embed, carregas ali e aparece-te o link do podcast. Mais uma vez, se gostaram deste vídeo, carreguem no like, isto é a série A mais B, como podem ver aqui no nosso, certamente, YouTube, vamos aqui dar ao nosso YouTube, isto é a nossa série A mais B, que são uma série de episódios, aplicações, algo que seja útil para as pessoas, que é realmente simples e que nem toda a gente sabe. Por isso, subscreva aqui o nosso canal. Como nós dizemos aqui, nós precisamos de ti, a verdade é essa, nós precisamos de ti aqui subscrito, nós precisamos do teu apoio, precisamos dos teus comentários, por isso comenta aqui em baixo o que é que achaste desse vídeo, se foi útil para ti ou não. Se tens um podcast, deixa o link do teu podcast. Nós temos gosto em saber e pá, pode ser uma cena boa interessante que eu nunca tinha ouvido falar, por isso deixa o link do teu podcast, se tiveres algum podcast e fica à vontade. Meu amigo, até uma próxima. Obrigado por aqui estares. Subscreva o nosso canal, um like na nossa página também, passa na nossa página em forginhos.pt e forginhos.com.br, onde a tecnologia é obviamente falada em português. Até uma próxima. E acredito ou não, há coisas para além de pornografia na internet, por isso clica aqui para passares no nosso site em forginhos.pt, clica em mim, subscreves o nosso canal e nós ficamos obviamente apaixonados por ti e não te esqueças de entrar na estúpida discussão dos comentários aqui em baixo. Até ao próximo vídeo.